Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Apaga todas as palavras, as palavras ocas que trocamos à toa, que escaparam das nossas bocas, que atiramos ao ar e caíram no chão, que dissemos em vão. Palavras, não apagas o amor, deixa-o arder à vontade. Não apagas o amor, esse fogo sem dar. Não apagas o amor, deixa-o arder à vontade, que nos venha queimar. Apagues o amor é fogo que arde sem se ver. Quanto mais se tenta apagar, mais se acende outra vez. Não apagues o amor, deixa-o arder à vontade. Não apagues o amor. Deixa-o arder à vontade, que nos venha queimar. Não apagues o amor. Quem nos ouve, votos então de um muito bom ano de 2016, com muita saúde para todos vós e que efetivamente tenham a possibilidade de nos acompanhar aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, o programa que está a fazer quase uma década, que todas as semanas e ininterruptamente temos um destaque, pelo menos um destaque por semana, com um disco. Ora bem, este que hoje vos trazemos, já vamos aqui divulgar já há algum tempo atrás, até porque a Viviana se merece, e é quando a edição do disco, 27 de novembro, uns dias antes começámos aqui a lembrar aqui o Fado do Beijo, um tema que efetivamente surge como neste best-of, como um inédito, não é o único, mas... Claro, como os ouvintes também, temos sempre protagonistas dos discos para falar. E a Viviane, uma vez mais, disposto, é a quarta vez que falo com a Boa Nova, disposto a falar sobre este seu álbum Confidências, que há pouco disse ser um best-of, mas é algo mais do que isso. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Viviane. Olá, bom dia. Bom dia a todos e um bom ano. Obrigado. Pois bem, estamos a falar... E lembrar uma vez mais aqui os ouvintes da Boa Nova, estamos a falar daqui da Zona da Serra para a zona mais propícia a férias, é ao sol e ao calor, que é o Algarve, que é o seu Algarve. Sim. E é por aqui que vamos. Sabe que das últimas vezes que conversámos, falávamos que cada vez mais aparecia novos músicos e que o Algarve também não era exceção. E desde que falámos, e reporto nas últimas conversas que tivemos foi em 2014, apareceram nomes como, por exemplo, o Diogo Pissarra, que cimentou e que também foi aqui destaca há poucos dias na Boa Nova. Lembramos sempre a Áurea, o Nuno Guerreiro, enfim, pessoas que já aqui falámos aqui na Boa Nova. E com isto queria perguntar, o Algarve está na moda? Para mim o Algarve está sempre na moda, não é? Mas eu não gosto muito das coisas que estão na moda, porque às vezes é um momento e depois deixam, e depois isso passa depressa, não é? Portanto, eu acho que o Algarve é uma região muito interessante, que tem muita coisa para mostrar e que muitas vezes as pessoas não sabem, porque a ideia que as pessoas têm do Algarve é apenas a praia, o sol, o mar. Mas o Algarve é muito mais do que isso, em termos culturais, em termos da serra também, e portanto tem muito mais para mostrar do que apenas sol e mar. Mas é de facto uma região muito interessante, bem como todas as regiões do país, porque acho que nós temos um país fantástico em que cada região é única, cada região tem características próprias, uma cultura própria, uma gastronomia própria. E isso é riquíssimo, nós temos um país fantástico. Virei a página do meu destino, troquei as voltas sem desatino. Não quero mais dessa tristeza que me prendeu, nesta incerteza que me assombrou. Trago em mim como se o sol brilhasse só para mim. Ai, o sol brilhasse só para mim. E as janelas levantei todas as cancelas, deixei para trás toda a saudade, deixei entrar a felicidade. Estive na sombra tempo demais e o que fui sinto em mim como se o sol brilhasse só para mim. Ai, o sol brilhasse só para mim. Eu dizia aqui que era um best-of, e um best-of que lembra, podemos dizer, 10 anos de carreira a solo, mas que lembra que também que a Viviane, muito por via de entre aspas, está a comemorar 25 anos ligada à música. E sendo um best-of, e vamos aqui começar desde logo a dissecar as músicas que escolheu, de algum modo soa a pouco, e desculpe o termo, porque gostaríamos também de ver aqui coisas que são, enfim, são sintomáticas da sua carreira. O próprio projeto Linha da Frente, A Rua da Saudade, o próprio Camaleão Azul. De algum modo, quis com isto só meter aqui aquilo que era o seu trabalho a solo, ou também às vezes são as partidas das próprias editoras que não permitem que venha aqui a lembrar também aquilo que são as suas participações? Não, não tem nada a ver com isso. O que eu quis festejar com este Confidências foram os 10 anos da minha carreira a solo, porque aquilo é que eu estou empenhada neste momento, porque os outros projetos já passaram, já são projetos que já não existem, de facto fazem parte do meu percurso musical, mas o presente é que eu festejo, e o presente é a minha carreira a solo, que começou em 2005 e que conta agora com este Confidências, com 5 álbuns editados, sem pressão de nenhuma editora, porque eu sou a minha própria editora. É a Zip Mix, portanto, o Record, libertou-se também dessas questões. Sendo que queremos lembrar aqui que, de facto, os seus 4 álbuns anteriores, Reporte de Amores Imperfeitos, Viviane, portanto, em 2007, Amores Imperfeitos em 2005, As Pequenas Gavetas do Amor em 2011 e O Dia Novo em 2014. Quando pensou fazer esta best-of e vem ter que, enfim, fazer uma seleção das músicas, eu presumo, e conhecendo os seus discos, não é difícil escolher os temas que vêm aqui a pôr, enfim, escolheu 14, sendo que 2 são inéditos, já iremos falar sobre isso. Não é difícil, enfim, entre aspas, separar quase os filhos, não é? Na escolha que eu fiz, obviamente, haviam temas que não podiam ficar de fora e que são realmente aqueles que marcaram os meus 4 álbuns originais. Digamos, A Vida Não Chega, que foi o primeiro, Meu Coração Abandonado, recentemente puxado de Telcais, O Não Apagues o Amor. São temas que são fundamentais. Depois, os outros que eu escolhi são temas que representam a minha sonoridade, marcada por influências do fado, da canção francesa, do tango, da música sul-americana, e também alguma versatilidade também nas canções, e em que também um dos critérios que eu tive foi também escolher canções que tinham a minha autoria maioritariamente, a nível de musical e a nível de letras. Embora também haja algumas com letras de outros escritores, como o José Luís Peixoto, no tema O Tempo Subitamente Solto pelas Ruas e pelos Dias, uhum, em que, curiosamente, tenho a participação do António Zambujo. Uhum. Este tema passou um bocadinho ao lado e, portanto, achei que realmente os temas que tinham ficado um bocadinho injustiçados nos álbuns anteriores mereciam agora serem trazidos de novo à luz do dia. E foram esses critérios que eu usei para escolher os temas que compõem este Confidências. O tempo subitamente solto pelas ruas e pelos dias, como a onda tempestade a arrastar o mundo, mostra-me o quanto te amei antes de te conhecer. Eram os teus olhos labirintos, a tua voz que dizia as palavras da vida, era o teu rosto, era a tua pele. Antes de te conhecer, existias nas árvores e nos montes e nas nuvens que eu olhava ao fim da tarde. Eram os teus olhos labirintos fogo e ar. Eram os teus olhos de água, terra, fogo e ar, que eu amava quando imaginava que amava muito longe de mim. Dentro de mim eras tua claridade. Eu, enfim, desde lá a validade é que eu chego. Chego ao ponto de dizer que também gostaria de ajudar a escolher os temas. Mas é que, por exemplo, há aqui um que eu já na altura disse, e quando falamos aqui do Pequenas Gavetas do Amor, que é o gato que brincas na rua, que olhei assim, mas vai estar de certeza, e não está. Ah, pois. Não podiam ficar todos. Não é? Esse tema é, tem a letra de Fernando Pessoa. Uhum. E de facto é um tema que eu até nunca toquei ao vivo, por acaso. Veja. E realmente é complicado. Em quatro álbuns de originais, há sempre alguns que têm que ficar de fora, infelizmente. E está bem celebrado aqui os 10 anos de carreira, e depois então surge aqui dois temas. Um que foi massivamente divulgado, e ainda bem que assim é, o Fado de Beijo, que direito a um vídeo, que aliás convidamos as pessoas a ver na nossa página, radiobonobre.com, o Fado de Beijo, e depois um outro que veio recuperar algo que aos portugueses devia dizer muito, por via da Carmen Miranda. Enfim, fales dessa escolha também. Bom, eu não queria que fosse apenas um álbum em que fosse uma compilação, digamos assim, de temas já anteriormente gravados. Portanto, e por estarmos também numa época em que, no Natal, também pensei em incluir dois temas inéditos em jeito de pequena prenda. O Fado do Beijo é, de facto, o tema single deste álbum, um tema que eu compus propositadamente para este trabalho. E As Cantoras da Rádio é um tema que recuperei, de facto, da Carmen Miranda, que este ano festeja 60 anos sobre o seu desaparecimento, não é? Comemora, digamos assim. E portanto, é um tema que eu acho muito, muito bonito, porque os temas antigos todos têm um charme qualquer. E é um tema que, pela letra, me prendeu também, porque é um tema que diz, vou semeando cantigas, vou pelo espaço afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. E muitas vezes eu sinto que é um bocadinho esse o meu papel na música. Quando partilho as minhas canções com as pessoas, quando acrescento qualquer coisa à vida delas, este é o papel das pessoas que cantam, é o papel das pessoas que comunicam através da música. E portanto, todos esses fatores fizeram com que eu achasse realmente a música interessante e que eu tivesse feito esta versão. E no fundo são dois temas alegres, bem dispostos, porque quando se comemora, não é? E são 10 anos de carreira a solo, quando se comemora, acho que tem que se comemorar com alegria, e as pessoas já têm tristezas que bastem, portanto, são dois temas que põem as pessoas bem dispostas. Enfim, é um tema que tem 80 anos, o que vimos, tanto surgiu num filme que era o Alô Alô Carnaval. Portanto, o tema tem a letra da Carmen Miranda e da sua irmã também, a Aurora Miranda. Aurora, sim. Portanto, 80 anos. Foi em 1936, não é? Não, está, precisamente. Portanto, de tanta coisa que podia escolher, não é? Tem muito a ver com as influências das músicas que houve, não é? É um tema que já conhecia há muitos anos e de algum modo já ultralitava, talvez, até em concertos. Ou, enfim, o ensejo foi mesmo, como disse há pouco, para comemorar estes 10 anos, ter algo alegre, de algo com quem se identifica. Não, por acaso foi um tema que eu conheci há pouco tempo. Não era um tema que eu já conhecesse há muitos anos, não. Conheci há pouco tempo esse tema e achei giro. Não é a primeira vez que eu faço versões de temas antigos. Ah, já na altura, nos Entre Aspas, também tinha feito uma versão de um tema da Madalena Iglesias, que era o Ele e Ela. Exatamente. E como disse há pouco, são temas que têm um encanto especial e que são canções, no fundo. Canções, e uma canção é qualquer coisa que perdura no tempo, não é? E é o caso deste tema, e eu vejo agora que ficou na memória de muitas pessoas, e portanto fico contente de ter escolhido este tema para fazer uma versão. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando um espaço azul. Vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando um espaço azul. Ao vão reunindo num grande abraço corações do norte a sul. Canto para te ver mais contente, pois aventura dos outros é a alegria da gente. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Canto e sou feliz só assim, e agora peço que cantes um pouquinho só para mim, um pouquinho só para mim. Quanto aos músicos que a acompanham, e temos que voltar a querer lembrar, a Viviane tem sido muito constante na gravação dos seus discos e escolhe, enfim, tudo pessoas talentosas, não é? Para si é importante ter esse conjunto de amigos, que o serão com certeza, para quando está a verter para disco aquilo que é a sua criação? Sim, é importante serem pessoas talentosas, porque são pessoas que estão na música a tempo inteiro, são pessoas que dão 100% daquilo que são à música. São pessoas que se entregam como eu, e portanto faz todo o sentido eu trabalhar com essas pessoas e convidar também músicos como o Custódio Castelo, por exemplo, ou como o Ricardo Parreira, ou como o Bernardo Couto, como o Luís Varatoz, que são pessoas que se dedicam à música a tempo inteiro e são reconhecidas, o seu trabalho é reconhecido por isso mesmo. Portanto, essas pessoas valorizam o meu trabalho. Neste Confidências, também tenho dois convidados, que são dois convidados especiais, também duas pessoas muito talentosas. No Fado do Beijo, é um músico argentino que eu conheci este verão e que toca o violino maravilhosamente bem, e tive o prazer de ter aqui a minha casa, e que gravou depois no Fado do Beijo. Quanto às cantoras de rádio, tive outro músico talentoso e amigo, que é o João Gentil, que toca acordeão e que lançou também um disco o ano passado. E, portanto, são dois músicos também igualmente talentosos que acrescentam uma mais-valia às minhas canções. E é bom poder partilhar as canções com os amigos. Um beijo na cara deixa a desejar. Um beijo que é beijo é como desejo. Sonhar com um beijo e não acordar. Beijar sem perdoar, à beira do Tejo, à porta de um bar. Porque te queixas dos beijos que beijas, e eu só te vejo beijar e beijar. Beija é sem compromisso, se os outros falarem não ligas a isso. Ai, como eu desejo, chegado o ensejo, prender-te num beijo. beijas e eu só te vejo beijar e beijar. Porque te queixas dos beijos que beijas e eu só te vejo beijar e beijar. Tendo de facto estes dois temas novos, faz com que, muitas vezes, até quem é mais atento, quando se apercebe do fado do beijo, que é aquele que está mais, enfim, com o maior airplay, e também, com certeza, por via do vídeo, que está muito interessante, poderá ver que quem venha a comprar este Confidências esteja a descobrir Viviane pela primeira vez? Isso também era um bocadinho o meu objetivo, porque eu sinto que às vezes as pessoas ainda me identificam como a Viviane dos entre aspas. Exatamente. Isso mas assim, esse é um selo, por mais anos que passe, é indissociável, quando se fala entre aspas, da voz da Viviane. Portanto, isso nunca se vai desligar. Por mais que, por isso mesmo. E também não é nada que se possa desligar, muito pelo contrário, não é? Claro. Eu, quando iniciei a minha carreira a solo, em 2005, optei por uma linguagem musical bastante diferente daquela que usava nos entre aspas. A minha idade é outra, as influências, elas estavam guardadas numa gaveta à espera de eu as ir buscar, no fundo, e tinha todas estas ideias para pôr em prática na minha carreira a solo. Mas, de facto, entre aspas, foi um grupo que marcou muito os anos 90, com canções como Uma Pequena Flor, como A Criatura da Noite, e realmente as pessoas guardam muito na memória a minha presença nesse grupo. Mas penso que já muitas pessoas que vêm até dos entre aspas acompanharam a minha carreira a solo, outras apareceram mais tarde, mas ainda há algumas pessoas que se calhar vão conhecer agora o Fado do Beijo e vão querer interessar-se daquilo que eu fiz anteriormente. E neste sentido, realmente, este Confidências vem mostrar às pessoas aquilo que eu já tinha feito, com as canções que já tinha gravado, e serão pessoas que vão provavelmente descobrir aquilo que eu estou a fazer e que eu tenho feito nos últimos 10 anos. Mas Confidências também é o nome que eu dei a este álbum, porque eu não queria que fosse apenas que se chamasse Best Of, porque acho que seria, se calhar, não valorizar muito este trabalho. E, portanto, dei-lhe o nome de Confidências, porque Confidências representa este momento, é um momento de partilha entre mim e o meu público, as pessoas que me acompanham desde o início, e, portanto, este nome de Confidências está implícito nele, um bocadinho esta intimidade que se tem gerado entre mim e o meu público ao longo destes 10 anos de carreira a solo. Portanto, este disco é para estes dois públicos, para aquele que me acompanha desde o início e para aqueles que, um bocadinho menos atentos, se calhar vão começar agora a prestar atenção àquilo que eu fiz anteriormente. Dois lírios sobre a mesa, uma janela aberta sobre o mar. Trago em mim a certeza de que espero te voltar. Um cheirinho a café, fotografias caídas pelo chão e no ar uma canção. Traz-me uma recordação. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e tanto para te dar, que a vida não chega. Guardado num lugar perto do mar. Tenho olhar no infinito e suspiro devagar. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e Não seria também, e isto agora já é uma picada minha, não seria interessante também inventar, para lembrar estes 10 anos, ter eventualmente um DVD de um espetáculo seu ao vivo, e como sabe, goza de uma fama que é real, de que ao vivo é muito interessante os seus concertos. Não seria interessante lembrar assim, ou às vezes são questões de despesa, porque o facto de gravar hoje um DVD hoje em dia não é realmente fácil, não é? Eu tenho um DVD gravado, mas optei por, pronto, eu tenho o DVD, eu não editei o DVD, o DVD é uma prendinha para as pessoas que compraram o meu CD também nos espetáculos, e também é uma prendinha para oferecer às pessoas que têm participado nos meus concertos. Por exemplo, porque este concerto que eu tenho em DVD é um concerto que eu fiz para comemorar justamente estes 10 anos, uhum, e que teve lugar no Auditório Municipal de Olhão ano passado, no mês de junho, e em que tive o imenso prazer de ter a presença em palco do coro do Conservatório de Música de Olhão. E, portanto, todos aqueles rapazes e raparigas que participaram e que foram à volta de 50, mais os professores, foram todos recompensados com um DVD e uma recordação desse espetáculo. Mas a boa notícia é que esse espetáculo, espero eu, este ano será provavelmente transmitido num canal televisivo que ainda não sei qual será. Mas por ser um espetáculo que eu acho muito bem feito e interessante, provavelmente vai ser transmitido em televisão durante este ano. Até Belém, de São Bento. Mariana tem uma vida em palco, sendo serena, eu julgo que foi assim que o termo que estava dito, sendo serena, é uma pessoa que tem uma presença enorme em palco, do qual lhe damos desde já os parabéns. Obrigada. Esta Confidência, sendo um disco daqueles temas que inevitavelmente não pode deixar de tocar, portanto, em público, porque se não os tocar, alguém o irá pedir, não é? Nos ancores. Os dos concertos também serviram para, aquilo que falámos há pouco, depurar aqueles temas que, infelizmente, não podia deixar de ter. Sim, ao vivo realmente é a forma mais direta de sentir quais são os temas que as pessoas mais gostam, porque reagem a eles de uma forma diferente. Os espetáculos também servem um bocadinho de barómetro para nós percebermos quais são aqueles que as pessoas mais gostam. Mas, de facto, eu nos espetáculos, para mim, de facto, o meu objetivo principal, digamos assim, depois de gravar e depois de ter as canções, poder partilhar com o meu público ao vivo é realmente aquilo que mais me dá gozo, porque são momentos únicos. Em cada terra são públicos diferentes, pessoas diferentes, mas quando acontece aquela magia, daquela energia que flui entre mim e o público, é fantástico, realmente. Gosto muito de tocar, gosto muito de fazer concertos por causa disso, por sentir o calor das pessoas e por poder partilhar as minhas canções com o meu público. Um jeito de me falar que nem a própria lua à noite sabe dizer o que é minha rua, o que é minha rua. Me contar ao adormecer saudade. Cada pedra fria e nua, nem eu sei dizer o que é minha rua, tudo o que é minha rua. Me mostrar ao entardecer. Contidas, o medo não gibeira. O Ora, em jeito de terminar, e porque falámos aqui de facto dos concertos também, há pouco falávamos aqui daquilo que é a escolha que teve de editar os seus temas, ou seja, de algum modo é a sua própria editora. Uhum. Passados 10 anos, algum momento se arrependeu disso ou acha que efetivamente o tempo lhe veio dar razão de que as editoras estão hoje como estão e vendem aquilo que vendem também um bocadinho por culpa delas? Pois, as editoras mudaram porque a indústria musical mudou em Portugal e no mundo inteiro, não é? Com o aparecimento da internet, com o aparecimento dos computadores. Eu ainda sou, pronto, comecei numa altura em que assinei contrato, entre aspas, com a BMG, que era uma editora multinacional, e portanto tudo passava por aí, porque nós não tínhamos acesso a poder gravar em casa, era só nos estúdios profissionais que tinham máquinas que custavam uma fortuna. Com o aparecimento dos computadores, as pessoas já dispõem de equipamento para poderem gravar em casa, desde que tenham um espaço também acusticamente tratado, mas com um custo muito inferior àquilo que talvez nos anos 90 e 80 um estúdio de gravação não estaria acessível a toda a gente, só quem realmente estivesse numa editora. E depois, com o aparecimento da internet, com as pessoas que deixaram de comprar CDs, as editoras também foram perdendo a sua força e foram fechando portas, e só ficaram algumas, poucas, realmente com um peso grande, mas que também mudaram as suas políticas, mudaram as suas filosofias, e portanto eu não me revejo muito nessas políticas, nessas filosofias. E senti desde muito cedo, juntamente com o Tó Viegas, que é o meu braço direito, que tínhamos que fazer um investimento. Começamos por fazê-lo a nível do estúdio. Nós temos um estúdio de gravação onde gravamos os nossos próprios trabalhos. Pronto, e depois também a nível de edição, a nível de tudo, somos nós que tratamos de tudo. Mas por outro lado, isso dá-nos uma maior autonomia e um maior controlo sobre aquilo que nós pretendemos fazer, e as coisas saem exatamente como nós pretendemos fazê-las. E portanto isso é o lado positivo. É claro que estar numa grande editora também tem outras vantagens, mas pronto, eu não me queixo e acho que tenho sido bem sucedida com as minhas edições próprias, e vamos ver, será provavelmente esse o caminho a continuar. O futuro a Deus pertence. Meu coração abandonado pediu agasalho ao teu e ao sentir-se aconchegado. Pensou que estava num céu. Amou e amou cantando. A sorte que tinha por ter um coração que amando o fazia nascer. Mas pouco a pouco, pouco a pouco, o presente fez-se passado. Meu coração de amor louco está de novo abandonado. Coração está tão triste desde a tua despedida que nem sabe se existe mais esperança nesta vida. Meu coração está tão triste desde a tua despedida que nem sabe existe mais esperança nas desta vida. E é futuro que lhe desejamos um excelente ano de 2016, com muitos concertos, e claro que sim, vamos estar aqui à espera de um novo disco, assim que esteja pronto, cá estaremos aqui na Boa Nova para o divulgar. Assim que tenha paciência para nós, para nos adorar uma vez mais. Sempre. Obrigado, Diana, um abraço. Ok, obrigada, sou eu. Beijinho para todos e mais uma vez um excelente ano de 2016 para todos. Deixei janela entreaberta para deixar entrar a saudade. Tenho o coração em alerta à solta a minha fragilidade. Entram notas de jasmim, raios de lua e de prata. Sei que o amor por vezes mata. Não tenho medo, mesmo assim, porque ainda choro por ti. Louco é o meu coração quando te vejo chegar, e ainda trago em mim marcas destas da paixão que não posso apagar. Deixei a janela entreaberta, ainda pressinto os teus passos. Deixei a janela entreaberta, um desejo, os teus abraços. E entram por ela melodias, notas soltas de uma guitarra e um fado que me amarra às saudades de ti. Porque ainda choro por ti. Louco é o meu coração quando te vejo chegar, e ainda trago em mim marcas desta paixão que não posso apagar. Louco é o meu coração quando te vejo. paixão que não consigo pagar.